Foi assinado na tarde desta quinta-feira o convênio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu com a empresa que fornecerá uniformes à rede municipal de ensino. A empresa Novo Tempo, de Colombo, foi a vencedora da licitação e será responsável pela confecção dos kits que serão entregues aos estudantes. De acordo com os preços da licitação, cada calça custará ao município R$ 28,29, as camisetas R$ 14,30, um par de tênis R$ 46,90 e cada jaqueta custará R$ 54,00. Além disso, o kit conta ainda com bermudas e meias. O prefeito Reni Pereira falou da importância da ação no ano do centenário de Foz do Iguaçu. Olha, significa muito, porque para quem pode comprar não significa nada, mas para quem não pode é a oportunidade de, através do aprendizado de qualidade que é oferecido em toda a rede hoje, a criança ter as mesmas condições de aprendizagem sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de resignação da criança, que provavelmente não falará para sua mãe, para o seu pai, que ela não está com vontade de ir na escola porque o amiguinho tem um tênis diferente, porque a amiguinha tem uma camiseta mais bonita, porque ela todos os dias tem que ir com a mesma camiseta, porque a família tem 4 ou 5 filhos e não tem condições de adequadamente estar. Então, pelo menos naquilo que concerne ao serviço público, de oferecer o ensino, nós também estamos oferecendo a condição de que não existe qualquer tipo de restrição à criança para ir para a escola. Com uniformes de qualidade, uniformes de fabricação nacional, que tenham uma qualidade e uma durabilidade, que é o que nós queremos de no mínimo um ano. E já reiterando que esse é um caminho sem volta. Independente de quem esteja administrando a prefeitura daqui a 5, 8, 10 anos, provavelmente terá grandes dificuldades de abrir mão de oferecer esse uniforme para todos os alunos da rede pública escolar. O prefeito também comentou sobre a previsão de entrega dos kits aos estudantes. Olha, nós solicitamos e a empresa já está ultimando esforços, começa já nessa semana a medir todas as crianças, até porque não será, hoje nós temos crianças de 12 anos, que é um tamanho diferente da outra. Então nós vamos, não vamos por idade, nós vamos medir todas as crianças para fazer a grade e a empresa tentará nos entregar até o mês de junho, o que seria muito prudente, tanto para o município, quanto para o planejamento da atividade escolar, porque daí nós, a partir de então, escalonaríamos as novas compras de uniformes sempre para o meio do ano, para poder não comprometer justamente essa questão do início do ano. Celso Tosi, sócio proprietário da empresa vencedora da licitação, elogiou o projeto de Foz do Iguaçu e garantiu a entrega dos produtos. Para nós representa muito, acima de tudo, por se tratar de Foz do Iguaçu, que é uma cidade destacada a nível internacional, a nível nacional, estadual, e um projeto novo em que a gente é parte desse projeto e a gente quer realmente se dedicar para que tenha êxito, tenha sucesso, para que agrade as pessoas, os pais, os alunos, e que esse recurso que está sendo gasto pela prefeitura realmente tenha um objetivo muito profundo, muito sério, que seja correspondido com um uniforme de qualidade, bem feito. Nós realmente prezamos por isso e tenho certeza que, por parte da nossa empresa, nós vamos fazer tudo o que é possível e o impossível, se for preciso, para atendermos aqui a administração e os pais e os alunos aqui de Foz do Iguaçu da melhor maneira possível. Esta é a primeira vez que os estudantes da rede municipal de ensino receberão uniformes. A roupa padronizada, além de garantir a identificação, promoverá também a segurança além dos muros escolares. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.